A expressão jacu escasseia, mas não acaba, pode se encaixar nesta situação que contaremos agora. Na manhã da última quarta-feira, dia 1º, compareceu ao balcão da Delegacia Central de Foz do Iguaçu, a 6ª SDP, um cidadão para registrar um boletim de ocorrência sobre o furto de uma motocicleta marca Yamazuki de cor vermelha com placa 185CBZ do Paraguai. Segundo o noticiante, ele teria deixado a motocicleta em frente ao seu local de trabalho e no fim do expediente não localizou mais o ciclomotor. Após o registro, os policiais de plantão passaram a diligenciar pelo bairro onde a vítima disse que teria ocorrido o furto. Naquela ocasião, não obtiveram êxito em localizar a motocicleta. Já na manhã de ontem, ao retornar para a delegacia, os policiais avistaram uma motocicleta com as mesmas características citadas, adentrando ao pátio da 6ª SDP. Não houve dificuldades para os policiais realizarem a abordagem e identificarem o condutor Daniel Sanches Moreira, de 18 anos, que disse estar na delegacia por ter sido intimado pela Delegacia de Homicídios. Sobre a moto, Daniel alegou ter comprado ela no dia 30 de setembro de um indivíduo de nacionalidade paraguaia que ele não soube dizer quem era. A moto já estava com uma placa falsa, 942DAC. Ao conferir a numeração do chassi, os policiais não tiveram dúvidas. Tratava-se realmente da moto furtada. Diante dos fatos, além de responder à bronca na Delegacia de Homicídios, Daniel Sanches amargou também uma receptação, artigo 180 do Código Penal. A motocicleta foi apreendida e deverá ser periciada para ser devolvida ao legítimo proprietário. A Polícia Civil e a Polícia Militar alertam os proprietários de automóveis e motocicletas de origem estrangeira que, quando roubados, estes veículos devem ser registrados diretamente na Delegacia de Polícia Civil com o máximo de dados possíveis, como, por exemplo, numeração da placa, numeração do chassi e algum sinal característico do veículo que possa facilitar a identificação. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.